Primeiro chamou o pushback. O azul 2712. Laser, 43, chama o táxi 2712. Chamaram para o táxi, azul 2712. Sente o Agil 04, Sola 53, autorizado o Vectrex, táxi até o 44, pode liberar na pista. Gente, Vazio 04, um posto de frequência, boa noite. Sola azul 2712, está pronto para o táxi, 3 horas de autonomia, 72 é o POB, atendendo Maceió. 3, táxi principal, Índia e Alfa, altimetro 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altimetro 1-0 no 3, então bom, boa noite, 2712. Táxi 3, principal, Alfa, Índia, quanto espera, vai chamar a torre 2295. Obrigado, até aqui. Acordando com a equipe do solo, Santos 297, após a passagem retaguarda da TR da Azul, após a coordenação com a equipe do solo, está livre iniciando o portão 5, chame táxi. Comandor, boa noite, Azul 2712, pronto, vou esperar no céu. 2712, livraria ainda e colapso na 0 vento 1, 50 graus, 079, boa noite. Livre, a minha fica decolada 10, Azul 2712. Portão 5 já está autorizado, deixa o táxi. Essa é a porta totalmente pronta, Adriano 97. Decolado 01, chama controle 1 no 20 decimal 8, bom voo. 08, grato, boa noite. Salve Salvador, boa noite, azul 2712. Azul 2712, contato radar, saída Conde, suba para o nível 1970. Contato radar, saída Conde, subindo para 170, Azul 2712. Salvador, boa noite, Oxanair 6259, Índia da Papá, autorização Guarulhos 360. Boa noite, Oxanair 6259, Guarulhos, aprovado nível 36220, Delta Resolu 10, até Piraí, Papá Alfa Índia, pós-direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Umbade, pós-prossegue na Resolu 44 até Pagog, Papá Alfa Golf Oscar Golf Pagog, e após conforme. Cola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, com curva direita, perfil da El, Leda, transição Motiva. Superzulu na ferrovia até Papa Alfa Índia, Piraí, e após combate, Superzulu 44, e após Pagos. Até o nosso transponder 5575 e o controle de saída em 1208, Oceaner 6259, no portão 7. Ué, portão 7, chame pronto, pushback, Oceaner 6259. Chamarei, 6259. Good evening, go 1645. Request 8 clearance to Victoria, fly level 400. You are. This is for Ocean Papa. Good evening, go 1645. Stand by 2 clearance. I have cleared flight level 360. Stand by coordination. So, standing by. Salvador, Sam 3, 8900, para o tanque, 220 a bordo, Daniel Alterno, 345 para o tanque. Probe 220. Afirmativo. Bate o Índia, ponto 0 no 0, torre 18, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, Sam, um boa noite, Sam 3897. Autoridade do tanque, de parte, Índia, ponto 0, 8895, né? One six forty-five, react to copy. 1645, flight to Victoria, Sierra Bravo Victor Tango, at level 400, via Upper Whiskey 50, departure for 110, after departure, right turn, dial departure, then Oleta, then BDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Victor, BDEV, scope code 5004, and control departure frequency 120.80. Okay, we are through, bilateral 400 to Victoria via Upper East 50, departure runway 10, turn right on dial departure, later transition, and then digit to back, and call code 0504, ground control 120.80. Call code 5004. Bravo 004, Roger. Quebec 4, Echo 1645, stand 10, come ready, push and start. Acolho. Decolada 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, toma boa noite, 3297. Controle Salvador, boa noite, 3897, decolou o perfil da Elsa, cruzando no momento de 410. Volta 3897, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Elsa. Fogo 340 na saída da Elsa 3247. Leda da presente, o 3897. Chegado Leda, tá 3897. Quando Leda, 3897. Salvador Grande, gol 465, gol 410, do 467, para a frente. Espera, o nosso chamou o controle? Gol 465, gol 410, do 467, para a frente. 1015, contact tower, 118.95. 118.95. Salvador, Salvador, Okay, try again, please. Well. Cover the ground, so 1645. Sarapa, push Comrade Tex, going 645. Agora, rua, crua, do... Sarapa, engine, já quase, we're escort technical 7645 with 109 people on board, 3 hours and 40 of schedules alternating Galeon. Prove taxi ground 1 India and Alpha, holding point Marine 10, contact tower 118.95, altitude 1014. Have a good night. Roger, India and Alpha, 118.95, going 167.55. 165.45. Sendo identificação, desça para 4 mil pés na chegada. Bom, fio ajuste no 0 no 4. Primo gol, 705, desça para 4 mil com ajuste no 0 no 4. 3897, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251, alterna 3325, está 3897, uma boa noite. Salvador, boa noite, é o Azul 2781, papapá. 781, boa noite, conquista, agora de copa, só um minuto. Vamos aguardar, por gentileza, será aprovada a saída? Está pronto, copa? Afirmo. 781, conquista, 180 aprovado. Direto Alepa, após Alepa, Opiló, Os Papá Lima, Oscar Romeu, Opiló, após direto com pista, decola da 10, curva direita, subida Arbor, transição Alepa, aciona 5013, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para a vitória da conquista, sai no perfil, decolando da 10, curva direita, perfil da Arbor, transição Alepa, após Opiló, após conquista. 5093 Transponder, controle 1208. Protegeu Azul 2781. Correto, passe 3, chame pronto, pushback 2, está passando agora a Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju na frequência 1203. Azul 2712, controle Salvador. Escuta, 2712. Passando Conde agora, suba para o nível 970 e chame Aracaju na frequência 1203, serviço radar encerrado. Here's this knowledge. Bye-bye. Salvador Control, go 1645. Go 1645. Good evening, radio contact. Climb level 400 on the departure. Good evening, apply level 400. Dial departure. O 1705 está autorizado a final do ILS, desça para 2000 e informe no localizador. 1645, passing flight level 150, contact now receive center, frequency 125.1, if unable 133.25. Now contact receive 125.1, if unable 133.25. Bye bye, thank you. Estabilizou ILS, sessão 05, no 705. Vamos 705, chame a torre Salvador, 118.95 e teu bombô. 1895, voo no 705. Obrigado. Salvador, boa noite, voo no 705, final, ILS, X-Ray 10. Voo no 705, boa noite, X-Ray nível pouso 10, vento 150 graus, 079. 7, estourizando o pouso 10, voo no 705. 1705, solo 34, livre direito, chama solo em 1211. Direita 211, 705. 2781, puxa estacionamento aqui no pátio 3. Livre, 2781, chame táxi. Gambareta. Salve, 1705, táxi livre, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, no 705. Solo Salvador, 6259, puxa 10 de fundamento. Autorizado, 6259, chame táxi. Câmara táxi, for back to Ocean Air, meia 259 com 166 bordo. Meia alternada. Galeão com 5,5. Principal Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 9,5. Altímetro no 0 no 4. Bom, boa noite, 6259. Boa noite. Solo Salvador, o azul 2781, pronto para o ataque com 5,9 no Piauí. 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Pátio 3, para ingressar no pátio principal, vai aguardar a passagem do R2 320 da Avianca. Depois vai segui-lo com o número 2, via pátio em Índia, ponto espera, torre 1 no 8, decimal 9,5, altímetro no 0, no 4, bom voo, azul 2781. Desconfiado, pátio 3 aguarda o Airbus 320 da TAM, sendo o número, perdão, da Avianca, sendo o número 2. Após Índia, ponto espera no 0, chama 1895, torre, azul 2781, obrigado, seu bom trabalho. Comente. Ocean é 6259, boa noite, Libra Niander, colapso 10, vento 140 graus, 0 menos. Alinha e decola, Ocean é 6259. Salvador, boa noite, o azul 2781, ponto de espera da onda. Azul 2781, após a rolagem do tráfego à frente, a linha mantém no zero. Frente, a após a rolagem do Avianca, a linha mantém 190 ajuda 70. Luciana 62597. O meu golfe, boa noite, formação papá, prossiga. Hotel Romeo Golf vai prosseguir inicialmente com pro Eco, é isso? 6259 decoladas 47, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, para aí. Hotel Romeo Golf, em mar, 500 pés, vai decolar em mar, coordenação com a torre. Para prosseguir, control whisky, aciona 0134, controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Lena, sobrevoa em São Caetano, coordenação com controle, está com 02 a bordo na RMAR, está livre o acionamento e para a decolagem vai chamar a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e boa noite, até o meu gol. No livro de decolagem, piscina 0, vento 1, 3, 0, grau 0, 8, mais. Livro de decolagem para o azul, 2, 7, 8, 9. Hotel Romeo Golf, já acionado? Tente a porta quando pronto para a decolagem. Na IMA, Hotel Romeo Golf. Dois sete oito, não decolado, circula, chama controle 1 no 208, bom voo. 208, vai chamar o 2781, obrigado senhor, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, o azul 2781 decolou. 81, boa noite, contato radar, suba para o nível 180, autorizado o elefante. 180 na proa de Elefa, o 2781, obrigado. confirmo sem restrições. Sim, livre das restrições. Obrigado, Azul 178. Ou 1168, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar, desça para o nível 050. 050, autorizado a chegada a mar, 1168.